Alpha November, taxi autorizado, Porsche, taxi Oscar. Romeu, papá, Juliette, papá, boa tarde, confirmo o passo que se encontra, pista de cola. Gente, prepara a saída da mão, aguardando o copo. Azul 90 no avião para a descida. Azul 90 no avião desce para 2 metais, autorizado sinal de procedimento ao gesto do pistão na 0 e até estabilizado. Ajuste na 0 e na 4. 2000 autorizado, ele é satisfeito, vai reportar estabilizado 90 no avião. Tango, papai, Vitor, até o Watson. Identificação da sua chegada aberta para 4 mil pés, ajuste na 0 e na 4. Chegada bom, para 4 mil pés, Papá Novembro, autorizado, ingresso no 735, reporte aliado e pronto. Funcionando a 355, decolado 03, sem controle, Salvador, 120, décima 8. 208, Salvador, 635. Cação, chegada a Mário, vou na prova de Tássaro. Está chegada, ajuste na 04. Vai ITAP, você está chegada, vestida conformizada. Azul 699, espera nível 050. Azul 50, 699. Salvador, Xenema 355, boa tarde, passando 2 mil pés da Elneda. Xenema 355, contato radar do colégio, tudo bem, você deve alterar nível 360. TAP 360, pode curvar a direita da Elneda, né, 355? Autorizado direto da Elneda, Xenema 355. Obrigado, direita da Elneda, só mantenho 350. 360, Xenema 355. 120, sai da Momo, primeira curva esquerda, transponda 5540. Papa Tango, Papa Novembro, autorizado a decolar, pista 17, centro 100 graus, 139. Sim, motor de autonomia. Mário, para nível 060, ajuste na 04. 060, via Mário, 04. 33, pronto, copo. 33, barreiras, autorizado, rota Whisky 42, lava pós-direto, nível 160, sai da bomba, transição VATAP, primeira curva esquerda, transponda 5552. Tá quase, o que na rota é os 42 que tem aqui, lá até o direto, na porta da puxa e passando. 42, vamos para o direto, camarão 22. Leve litoral, reporte livrando o eixo da projeto. Reporte para livrando o eixo da camarão da B. autorizado táxi via Pátio Uno Índia, ponte parador no 02, 198, sonal 5, em 10 no 4, certo, Angelete? Livrão eixo, Alfa November. Alfa November, check this point. Não localizado. Azul 90 na Viana, chame o torre na frequência 198, próximo ao 95. 1895, 90 na Viana, boa. Para o 097, autorizado, puxa o contato. Passar a guarda e autorização de pouso. 90 na Viana. É para passar novembro, copia a torre? Check the phone. Eu sei que você não apareceu aí no radar. É que passar novembro, é modo alfa também. Pra verificar. Papá, Juliette Papá, autorizado, ingresso no 735, reporte HL pronto, cabeceiro 07. Avistado, pouso autorizado, pista no zero, preto 100 graus, 149. Livre pouso 90 na Viona. Essa tá 90, doutor. Procura. Consigo comprar meu corredor forte, transfira controle em 208, pergunta. 208, na volta. Guardião 08, San Salvador. Atacando o Papa Novembro, acione código 5545. 5545, o Papa Novembro. Tá vendo, prossiga? Prossiga, tá vendo? Direcionar, reposte, preparo, tá aqui. Novembro, não tenho contato radar, o nome é Pé Escuro Forte. Para não ter um contato radar, o nome é Pé Escuro Forte. Atendência para novembro, confirme seu cenário 5545 em posição normal. Afirmativo, 5545 em posição normal, está para novembro. Na 13 no 4, Petrolina, autorizado via Pusulu 20, nível 340, saída Momo, transição Nenim, joga com a esquerda, transponda 5557. Novembro, Papa Chevron Transponder, botando no modo stand-by, normal e adulto. Passou a chave para o Papa Chevron Transponder. Papa Chevron Transponder, para 2309. Papa Romeu Charles Sierra Eco, resultado para 2109. É de 2110, Charles Carreiro. Azul 6918, para 2000, autorizado final de procedimento ele é Texway, pista no zero, reporte estabilizado. Autorizado Texway, reportará estabilizado, azul 6918. Pista 17, vento 100 graus, 1 circulação. Meu Charles Serra Eco, 2 para nível 050. 050, Charles Serra. Janarléia 355, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 135.25. 1097, livre táxi, seria Índia, ponte para dono 02, 198, espanhol 5, ligar no 0 no 4. 14, 295, ponte 0, gol 10, 9. 1-2, chame o controle Salvador, aguarde para chamar o controle. É, está aguardando, papá Juliette, papá. Alfa, aqui é o Lopato 3 na 5, Lima, na 0 na 0. Muito boa tarde, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar decolagem, subindo na saída MOMO para nível 120. Subindo na saída MOMO para o nível 120, Papá Juliette, Papá. Papá Novembro, confirme quantas milhas afastadas de Salvador? Informo, já pegou a sua frente, voando à esquerda para o cruzamento do campo, autorizado decolar, pista 17, vento 090 graus, 139. 500 graus, 500 contando, ele decolado, vai na garota. Tendo a saída na Amazônia, autorizado por 223. Novembro, Andrânio? Essa é a novembro, sendo virar retornado ao Salvador, pois o transporte não está operando normalmente. Essa é a novembro, essa base de manutenção em Salvador? No, o nome do equipamento? Opa! Cruzado 120, papai de vai tratar. Gol 1097, ponto de espera, dona 0. Gol 1097, mantenha o ponto de espera. Amanhã. 1097. Autorizado, declarado, estou no 0, reto 100 graus, 139. Guardião 08, decolou aos 15. Chame controle Salvador, 120, décima 8. Chama na sala, dando 08, guarda 08, cavalo. Aguarde para voar ele, o Papá Juliette, Papá. Sim, estou aguardando, Papá Juliette, Papá. Carlos Sierra Eco, luta para 4 mensais. 4.000 chances. Papatango Victor Hotel. Papatango, Papá Victor Hotel, 2 para 2 mensais, autorizado final de 5 mensais, aliás, que foi pista na 0, até estabilizado. Estabilizado, azul, 69 no 8. Controle, Salvador, Guardião, agora 8, qual é o chão, meu pai? Para o meu caso, Salvador, achar a passada da barra. Para a passada da barra, Guardião, agora 8. Azul 998, também tem na frequência 998, do sinal 95. 118.95. Meu alfa, mantém a escuta. Charlie Serra, eu informo que vai ultrapassar o curso do localizador. O novo limite serão 2 minutos na proa. Firma, tio, passar o lock, 2 minutos na proa. Controle Salvador, Papa Romeu Serra, Tango Juliette. Papa Romeu Serra, Tango Juliette, contato radar do colégio, subiu a da PUCA para nível 310. Saída PUCA 310, Serra, Tango Juliette. Papa Romeu Serra, Charlie Serra, Eco, desce para 3 mensais. 3 mil, Charlie Serra, Eco. Alfa, prossiga. Aeronave. Posição da estabilizada, ajustando. Apague para o teste, emitendo na frequência 198.95. 195, irá. Bom, meu Charlie Serra, é frente, localizador curva à direita para o 130, reporte estabilizado. Gente, direita 130, reporte lá no LOC, o Papa Romeu Charlie Serra, pode continuar a descida? Charlie Serra, cuidando para 2.000. Gente, descendo para 2.000 pés, Charlie Serra. Aqui na minha alta, a trilha é descida para 500 pés na entrada rotatória. Sapatango Vitor Hotel, plano modificado aos 1-8, curva à esquerda, reporte base pela direita, pista 1-7. Abandonando o procedimento, pode ser ajudar, reportar a base direita da 1-7, obrigado. Saída do parte 3, aguardando para ingresso no parte principal. Saída do parte 3, aguardando o principal, 2-2-3. Na 63 no Fox Fox, autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio 1 no Taxi Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1-1-8-95, altímetro 1-0 no Fox. E os 8-9-5 no ponto de espera. Curvas pela direita? Uma. Até espera você por curvas pela direita, o F-Papa November. Excelente, uma espera, porque eu não tenho contato radar com o seu tráfego, eu tenho um tráfego girando agora para base para 1-7. O tráfego está a 2.000 pés, o tipo do tráfego é um eco 55 papá. Está no curso localizador, Charles Eco. Papá Vitor Hotel, curte a base e aposta central. Estamos ingressando na final, você travou, você reportará normal. Estou avendo, como cara, assim, 2-2-2-2-2-2-2. Novo Salvador, azul 6908, segura a direita. Azul 6908, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 6908. Alfa, campeão de tudo. Salvador? Papa Romeu, Charlie Serra Eco, final de 10. Papa Romeu, Charlie Serra Eco, ajuste no 04, continua a situação, vai de autorização de pouso. Gente, confirma o vão. 1-0-0 graus, 1-2-0. Gente, obrigado. Gol 1-0-9-7, autorizado, recolado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Esse ano, vou 10-9. Oito. 08, controle, sente, frequência livre. Fala, Vitor Hotel, de normal para curta, final 1-7. Papai Vitor Hotel, avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Tá, céu, vamos rodar. Aqui, Romeu, a gente está se transpondo e não tem contato, radar. Já 335, formação Lima, mantém escuta número 2, pacote. Lona 620, pacote. Autorizado, Recife, via rota do plano de voo, nível 370. Cola da pista 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Responde 5571, no controle 120, décima 8. 18, décima 95, mantém a altitude de 1.000 pés. 720, procedimento correto, chama para o chileno de funcionamento. Está 3835, autorizado para confins via rota de plano de voo, nível 360. Cola da pista no zero, curva à direita, saída da AEL, transição bote vai. Responde 5562, controle 120, décima 80. 360, segue a rota do plano de voo, decola da 120 com curva à direita da AEL, bote vai. 5562, transporte controle de 720, décima 80. 3835, atendimento correto, tinha para chegar em estacionamento. Cerca 900 pega sul de 500 pés e o ajuste em Salvador 1014. Sim, Salvador. Um minuto de rodeada rotatória, lista. Gente, mantém aqui 500 pés e liga para fugir girando para 17, mantemos contato com o tráfego. 500 pés. A direita, 3 meias, tá, final da 1-7. Tá ciente do helicóptero, a campanha ainda tá liberada para final da 1-7. Tudo bem, só tá com o seu sentimento para pouso. Apresente ao 1-9-3-5. Apoiado na 1-3-5, da parte da CEPA. Manter a espera no setor agora para prosseguir o live para o Romão. Aqui o Papa Novembro, reporte através de Rima. Vou falar através de Rima. Chileme é 3-1-4, autorizado, aliar e manter pista no zero. Começa a grave, reporte 1-0, menino da Caixa de Salvador. Aqui o Lefa manter o CP, CMT, Renan 895. Hoje não, não, obrigado. Autorizado para o Gol 097, pode voar na proa de alerta. Gol 097, autorizado alerta. 100 graus, 1-3-9. Charles Ferreira, confirma o pátio. Vai para o andar da aerostra. Aguardando transferência para cruzar a pista. Gente, Alfa Juliette, bate 1, aguarda transferência para todos para cruzar. Tá, agora eu vou dar uma mensagem para o fundo da pronta rotatória do Jogo. Mais um meu Alfa, Mike Romeu Alfa, reporte final da RMA, ajuste no 0-1-4. Atenção, Monas, realmente é um toque no pátio 3, posteriormente já prossegue da RMA. Primeiro pátio 3 do Salvador. Excelente, Mike Romeu Alfa, reporte na final do pátio 3. Corrigindo. Até longe. Reporte, peça a live fixa. Confirme. Michael Romeu Alfa, autorizado para subir para o lado de Lauro de Freitas, aguardando para cruzamento de pista. Positivo. Dá pra gente entender o que está autorizado para seguir para Lauro, chamando para cruzamento e pouso no parte 3. Charles Serra, essa informa até a posição na Taxi 6 de Bete, aguardando para seguir para o Pátio 1. O diretor falou, me dando 5 horas através da minha dúvida. Estou observando ali a viatura. A chamada já está visual, então, a cobertura? Negativo. Ok, então, siga a viatura para contornar o pátio. Ingressa Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição, chama a torre 1895. Lima, Quebec, 2. Mantenha a posição para 3835 agora. Me livra da pista, tá com Oscar. Meu nome é Márcio Cabral, eu gosto de visual com local de pouso. Uma 097, centro Recife, na frequência 9000.0, terna 128.8. 260-228, boa, 097. Boa tarde, 163, contato. É 314, contato radar. Fala bem, minha gente, é o estacionamento de frequência livre. Vamos passar o Mike Romeo Alfa, autorizado, cruzamento, pronto. A corte na final do F3. Se deu que está autorizado o cruzamento do campo, reportará na final do F3 o Romeo Alfa. Direita vem Índia, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera 2-1 no 8, pessoal, 9-5, altímetro no 0 no 4. Direita vem Índia, para passar no 1-0, no 8-3-4. Ajusta no 0 no 4, no 9-0 no 4. Afirmativo, na hora de levar a guarda, ponte pronto, agora o pátio está 3-6. Deixa eu levar na 4. Na 0 na 4, se você chegar na 9, 0-6-2. 0-6-2, se for na 5, foi por 1869, essa é a identificação, dessa vez chegada a ponta para 4.000 pés, a gente na 014. Para Alfa, recorte controlado, vento 100 graus, 122. Controlado, controlado, controlado. Santa Romeu, Charlie, Serra Eco, autorizado, cruzamento no 735, ao recorte levando pista. Passarelo 2233, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 122. Tony, boa tarde, Dona 620, não pode parar da 1-0, não. Vou 1620, autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter pista 1-0, Dona 620. Ali foi a eco ao estacional frequência livre. Solona, pode ser o Romeo Alfa. Aqui é o Romeo Alfa, solo 3-3. Chame solo 1-2-1, 1-1. Solo 1-2-1, 1-1. 1219, obrigado. Salvador em Marte, aos pés, decola. Confirma, decola do Pátio 3 ou da pista? Decola direto do Pátio 3, Michael, não? Sente em coordenação com a torre, então. Decola do Pátio 3, controla da Enmar para Marte. 500 pés, aciona 0117, a torre 198 decimal 11. Chama a torre 198 decimal 9. Gráfico, boa tarde, alfa-patrão do Papa decimal 9, batida 4335, táxi está autorizado até o ponto de escada da pistina 0, via Pátio 11, próximo a ponto de escada 2895, continua 0 no quadro. Confirma somente a alternativa para mim, novamente. Guarulhos 310, 1895 no ponto de espera, 1014 registro. Agora 3235. 1535. Está passando o papá Vitor Hotel, confirma o pátio que se hotel autorizado para São Paulo com oeste via rota do plano de voo, nível 430, cola da pista no 7, curva à direita, saída da El, transição Motiva, transponder 5563, controle 120, decimal 80. Hotel, cotejamento correto para acionamento, chama a torre 198-95, continuando 0 no 4. Confirma o que você está bom? 395 a torre, confirma o que você está bom. Solo, boa tarde, está 3145. 3145, formação em curso Lima, aguarde a cota. 6 da Lima, portal 5 da Antônia. Veja, acionar a resposta para o hotel táxi. Ono 620, com 935, chama o controle Salvador, Ono 20, décima 8. 208. Então ligou o 620, decolou, você escuta? Ono 620, com a parada do colégio, se você sair da PUC, para o nível 370. Para o 370. Como é que ele se estrutura? Combatro 5, controle ciente, voo na Broadway de Salvador, mantendo o voo 100. Não, 45, pronto, acorde. 3233, controle? 2233, né, escuta. Atalho 2233, a forma trágica na posição de 2 para 3 horas, 28 milhas, um bravo 738, cruzando de 1950 e descida para 4 mil pés. Atende 2233, ainda mantém 3 mil pés. 1869, a forma trágica na posição de 11 horas, 26 milhas, mantendo 3 mil pés, um atalho 72, rumo ao Moraes. 1869, obrigado. Só vai passar 2233, é 2 depois de batata. É a 3 agora. Passaria da data. Atalho 2233, autorizado para desmatada. Desmatada 2233, confirmando ainda, mantém 3-0. Mantém o transmissão inicialmente para Atalho 2233, na prova desmatada. 3-1, na prova desmatada 2233. Salva 2, 3, 2, 3, 5, mantém operação. 2235, autorizado, LR mantém pista 1-0. Mantém 1-0, 7, 3, 2, 3. 4, 2, 3, 3, 2, 3, 4, para nível 1-0. 1-0, 2, 2, 3, 3. Lembra Whisky, site autorizado, reporte na Roberto. Mike Romeo Alfa, pouso por ponto de risco, vento no aeródromo 100 graus, 13 nós, reporte no solo controlado. Opa, Romeo Alfa. Romeo Alfa, 509, 869. Decolada pista 1-0, curva direita, saída da El, transição ótima. Transponder 5004, controle 120, décima 8. Coronel 09, autorizado Guarulhos, 1360, motorpone de voo. Pela pista 1-0, curva direita, da El, ótima. Transponder 5004, controle 120, décima 8. 1-1-69. Coronel 09, protegendo as paradas, já para chegar a questão. Chamarei pronto. Mas o Luiz, informação em curso de linha, Maguache para cópia. Graus 1, 2, 2. Livre decolagem 35, 32, 35. Mike Romeo Alfa, considere no solo 39 e no corte para caixa livre. Obrigado, bom trabalho. Tá, Vitor Hotel, mantém a posição. Juliette Serra, Salvador, Manatil, no meu pés. Juliette Serra, por exemplo, Salvador, para Manatil, no meu pés. Salvador, 7, curva direita, corredor axé. Responde 0157, controle 120, décima 80. Outro 235, decolado 140, chama o controle Salvador, 120, décima 8. Agora 208, está 3, 8, 5. Agora o regimento correto, 24, 2 a bordo, para acionamento 2, 95, 8, 0, 1, 0. Demissão. E você, na sua escuta, 2, 2, 3, 5. 1, 6, 2, 0, Recife, na frequência 1, 2, 6, 8, 5, 5, 4, 5. 2, 6, 8, 5, 2, 5, 4, 5. Valeu, até o Juliette Serra, 2 Salvador. 235, contato radar no colégio, subagência da EL para nível 360. 360, pode voar direto da EL? Autorizado direto Leda, até 3235. Direto Leda, 3235. Gol 1869, operação para sequenciamento, curva direita para o 230, limite ao posto localizador. Direita 230, limite ao lote, 819. 4190, ascendente, contando se você chegar na mar para nível 050, ajuste na 094. Desligado, 050-04-3290. O meu novembro aeróbico isque decolado aos 4-3. Autorizado cruzamento do campo reporte libero eixo da 10. Autorizado cruzamento do campo, reporta livrando eixo 90. Papá Vitor Hotel, autorizado, ingresso no 735, reporte alinhado de ponto, cabeceira no 7. Até a proa. 1869, curva esquerda proa 130. Esquerda no 30, 869. Autorizado interceptar? Autorizado interceptar, localizador Gol 1869. Autorizado interceptar, 869. Confirmo, confirma somente o nível solicitado. Sente, porém, o 045 é correto para a rota. Prefere 035 ou 055? 035 então, autorizado. Romeu Luiz, para a Serra 9M de Osco. A rota do plano, bola da pista no 7, curva esquerda, corredor forte, restrito inicialmente ao número 10, até a liberação do controle de Salvador. Aciona transponda 5003, controle 120, decimal 8. Qual é? Por aqui, o controle 1208 a 3. Alô, 8, decimal 95. 95, né, 0. De 7 horas. Tá bom, dona Zulu. Vamos lá? Passa, ciente, para acionamento, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, com a Zulu. Solo, voo 1 no 1, 69, para puxa de acionamento, posição 6. 69, puxa de acionamento, autorizado, chama para trás. Tomarei, vou tomar o nome, quero. Papai Vitor Hotel, mantém a posição, tráfico no externo. Tango, Romeu Zulu Whisky, 2 Salvador. Romeu Zulu Whisky, Lívia Sonar, reposta para o Tano Táxi. Mochilé 6210, avistado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 100 graus, 149. Ele pouso 10, Mochilé 6210. Controle Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, decolou da 17, no meu pé, corredor forte. Papa Romeu, November Oscar Whisky, no meu pé, corredor forte, reporte 20 milhas, Salvador. Reporta 20 milhas, November Oscar Whisky. 869, estabilizou. 1869, chame torno de frequência, 118, decimal 95. 1189, 869, obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 1869. Gol 1869, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, número 2 no ponto. Gol 1014, aguardando, valeu. Estamos de novo sobre a Delta 64 milhas sudoeste de Salvador, contato radar, voo na Praia do Mar para interceptar a chegada na área, posto de ajuda. Informação em curso Lima, para Campinas, para a porta. 9, autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 320. Colada pistão no zero, curva à direita. Saída da El, transição ótima. Transponda 5023, controle 120, decimal 8. Estamos tratando uma posição de 1 hora, 3 milhas, como oposto, o Sierra Romeo 22, mantendo nível 190. Lagoa 08, no meio do estado, existe em Salvador 1004, repórter para o Caribe. Gente, eu estou lendo até agora. Alfa de leste, 04, 03. 3090 para 3 mil pés. 3 mil pés, 3090. Romeu, Zulu, Whisky, eu sou o Zé Sexta, até o ponto de espera da Romeu, chame pronto. Alfa de leste, 70, possibilidade de ter turbulência 37 da Gol, quando pronto, pista na 7, decolagem autorizada, vento 100 graus, 12 nós. Voo 9 autorizado na MAT, pista no zero. Costa Bravo para Vera Cruz, formação curso Lima, Procópio. Costa Bravo autorizado Salvador, Vera Cruz, 1-10, decola da 1-7, curva direita, corredor axé. Aciona 0-1-6-7, controle 1-2-0, decimal 8. 9 no solo 51, libera a direita e chame o solo 21 decimal 1. 21-1-1-8-0. Passar o Serra Vista Delta 30 acima de uma centena, sabe? 21-1-1-1, obrigado. Boa noite, 69, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, obrigado. O Sierra, autorizado por Atmanati, no meu país, a posse de 0 milímetros, Salvador. Eu vou falar na visão, Alfa Juliette, já. O Romeu Zulu, o Whisky, o senhor é o número 1, no posse para da Romeu? Agora ela tem, não é a Romeu. O céu número 1 ou número 2? Está autorizado a alinhar e manter a 1-7. O voo no 1-69, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-10. Livre decolagem, voo 1-1-69. Para 2 metais autorizados na Eletra Sul, sistema 0, repassibilidade. 2 mil pés e permanece aterrizado, tá 3190. Controle o Papa Romeu, November 3. Olha, November 3, por aqui. É possível efetuar treinamento aqui sobre voo no local, senhor? November 3, autorizado, mantendo o número 3. Silêncio, número 10, November 3. Romeu Zulu Whisky, livre da colagem da 17, vivente 1100 graus, 12 baixo. Vivente aos Costa Bravo, chama pra ingresso, 17. O 9-9, decolado ao 5-3, controle 1208. 208, obrigado. Controle de Salvador, voo 1169. Voo 1169, contato radar de colagem, autorizado por outro líder, saída da AEL, suba nível 360. Direto Leda na saída da AEL e sobe para o 360, 1169. Controle? Romeu Zulu Whisky, decolado ao 5-4. Se tiver condições, curve à esquerda para o cruzamento do campo. As costas quebradas estão prontas para decolagem. Número da colagem, da 17, o vento é 1-0-0 graus na 12 de nós. Olha as costas quebradas. Tá 3190 também corre na sequência 198 do sinal 95. 198-93190, boa tarde. Salvador, Rumba 35, está sobrevoando o GR. Salvador, no 1100 com estima coral ao 1190. Eita, 3190, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é no 0-4. 3190, frente. Papai Tango, Papai Vitor, Hotel, Centro Recife, na frequência 125, décima 1, na perna 133, décima 25. 133, décima 25. Mantenha essa presença, aguardando coordenação. Ok, Tá 3190, livre pouso, 910, venta 1-0-0 graus, 1-3-9. Livre pouso, 910, tá 3190. Do Off Costa Bravo, decolado, ao 5-6, chame o controle, 1208. Bravo, chamou o controle, grato pro trabalho. O Romeu Zulu Whisky foi autorizado por odirada pelo controle, e chame o mesmo, 1208. Bravo, ele é meu pai, corredor a ser, reporte, travessera da barra. Tá bravo, vai para a fora da barra, grato. Você fala com a três? Papatongo, Romeu Zulu Whisky, mantém inicialmente no meu pé de corredor forte. Confira o prejuízo para o destino. Romeu Zulu Whisky, controle. Estou ideal para o destino. Gente. Controlizar de 108 para lá em Paris. 108, direto, sinal 107. Direto, lá pro final do 17, larga 108. Controle. Tem inicialmente um no meu peso, ajuste no 014. Em caso de falha de comunicação, ao se afastar 15 milhas de Salvador, 15 milhas de Salvador, está autorizado a subida para o nível de voo 035. Para o táxi do 31145 com 176 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Campinas. 31145, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Paixão e Índia. Próxima ponta de espera é 2-1-9-5, altímetro de 0-4. Autorizado via Pátio 1 em Índia, ponta de espera da 0, torre 18-9-5, ajuste na 0-4, tá 3-1-4. Salvador, Cláudio, boa tarde, Cláudio 08, visual com capa. 08, chame na final, da 1-7. Chamará na final da 1-7, 08. Juliette, portal 05. 05, via Alfa Juliette, tá? 3190. 169, chame sempre Recife, na frequência 125 do Sinal E, na perna 133 do Sinal 25. Entendi, obrigado. 4198 com fins autorizados e a rota do plano de voo nível 340. Decola da pista no zero, curva direita, sai da arbor, eleva. Transponder 5542, controle 120, decimal 8. Na 10, ou na 17, vento 100 graus, 149, Guardião 08. Conversando para o Guardião 08, na 17. Chama para o feedback, sabe?